próximo Juliette, 63, 6212. Prossegue Juliette, portão 07, acho que não é 6212. Juliette, 7, 6212. Apolo 07, seu solo ao 02, livre direita, 1219 solo. Direito mesmo, Marcos. Azul Anária, check your landing gear and clear to land runway 10, wind 040 degrees, 3 knots. Taxi livre Alfa e Juliette, correção Alfa, Kilo, pátio 3, e vai prosseguir posição 05 do pátio 3, mesmo assim fica atento ao balizador. Atento, Alfa, Kilo, pátio 3, posição 05 do pátio, 4105. Controle Salvador, total 9908, superado os desvios, autoriza para onde deve, está presente? Chame agora o Centro Recife, em 12251, alternativa no 3325 para instruções, 9908. 251, 3325, total. Localizador, completo final, chame torre em 1 no 8, decimal 95. 1-0-0, boa noite. On the ground at 04, lift to the right and call 121.9. Keep by the right, 121.9, report 1219. Boa noite, report 1219 with you. Portugal 09, approval taxiway Alpha, after taxiway Juliet, twist 10-1-1-11. Alpha, taxiway Juliet, twist 10-11, Portugal 09. Torre Salvador, uma boa noite, esse é o TAM 3600, final normal, 3 pontos, baixar de trabalho. Livre pulso 3600, vento 060 graus, 3 nós. Vento 3600, informa que houve um desvio sinal do localizador está presente, ok? Tá ok, Sirius, mas está estável agora? Agora está estável, muito provável alguma interferência de algum automóvel ou algo passando sobre a antena aí. É, aqui no caso aqui não teve nada não, só o Portugal que livrou lá no final da pista, de repente possa ser que ele tenha interferido aí no sinal lá, ele livrou bem próximo à antena do localizador. É, sente então, livre pouso, o vento 080 graus 39. Sente, pouso autorizado da 3600, confirma exatamente o motivo. Obrigado. O 3600, seu solo 08, livre direito, 129, solo. Bom, 643, identifique. Chegada bom, fidência 4 mil pés, ajuste no zero no frente. No zero no 3. Salvador, 3600. Boa noite, 3600. Taxi Livre Alfa e Juliette, portão 09. Alfa 3609, 3600. for us to maintain. Número 643, desça para 2000 pés, autorizada a final, pista 90. A 2000, cruzado na final LS da 90, do 643. 243, complete final, chame torre 118, decimal 95. Vou chamar torre 18, decimal? 95. 95. Salvador, boa noite, Goron 643, passou externo, baixo travado. Sete, meia, quatro, liga para os 100 graus, 4 nós, pista 10. Liga para os 10. Três solo aos 28, direito 219. Direito 219, até já. Solo, bom dia, 1643, livrou foto. Boa noite, taxi via Alfa, foi Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 3, 1643.